Todo cagueta é safado e também vestido de traíra. Aí que ele arrumou pro nosso irmãozinho, deu de bandeja o bom malandro. Veja bem o que você fez, seu língua de tamanduá. Tem gente pagando pelo que não fez, só porque o seu dedo não soube apontar. Agora a malandragem já está sabendo que você cagueta e vai lhe ripar. Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete. Quando o seu dedo entra no adiançol, ele leva rajada ou entra no cacete. Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete. Quando o seu dedo entra no adiançol, ele leva rajada ou entra no cacete. É, e você já sentiu que a rapaziada não está lhe aceitando, porque sua língua nervosa tudo que vê sai falando. E agora, canalha, a barra pra você pesou. O seu nome já entrou na lista dos condenados e a hora chegou, olha aí. Vai levar eco pra deixar de ser um delator que eu falei. Vai levar eco pra deixar de ser um delator. Veja bem o que você fez, seu língua de tamanduá. Tem gente pagando pelo que não fez, só porque o seu dedo não soube apontar. Agora a malandragem já está sabendo que você cagueta e vai lhe ripar. Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete. Quando o seu dedo entra no adiançol, ele leva rajada ou entra no cacete. Você sabe bem a lei que se aplica em qualquer caguete. Quando o seu dedo entra no adiançol, ele leva rajada ou entra no cacete. Mas você já sentiu que a rapaziada não está lhe aceitando, porque sua língua nervosa tudo que vê sai falando. E agora, safado, a barra pra você pesou. O seu nome já entrou na lista dos condenados e a hora chegou, olha aí. Vai levar pipoco pra deixar de ser um delator que eu falei. Vai levar eco pra deixar de ser um delator. Vai levar eco pra deixar de ser um delator falador. Vai levar eco pra deixar de ser um delator. O senhor vai levar pipoco pra deixar de ser um falador delator. Vai levar eco.